Num mundo onde tudo é relativo, restam poucas certezas absolutas. Três verdades nos acompanham ao longo da vida. 1. Eu nasci. 2. Eu estou vivo. 3. Eu vou morrer. Infelizmente, os mais inteligentes entre os seres humanos costumam estar distantes de Deus. A sabedoria que Deus deseja conceder a todo aquele que pedir com fé é muitas vezes negligenciada por aqueles considerados inteligentes. No entanto, é fundamental compreender que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Deveríamos ter a mesma certeza da salvação que temos da morte. Embora a morte seja uma conquista humana, sua aura de incerteza cria expectativas frustrantes, semelhantes à complexidade da vida. Quando os objetivos se limitam a acumular riquezas, posses ou deixar um legado, a falta de propósito surge, resultando em frustrações e dúvidas. Uma certeza relacionada à morte e à salvação deveria ser a segunda vinda de Cristo e o julgamento. Mesmo entre os cristãos, há dúvidas sobre se ele retornará e de que maneira. Antes de discutirmos a certeza de sua volta, é essencial reconhecer a fonte desta certeza. Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu e deu certeza disso, ressuscitando dos mortos, Atos capítulo 17, versículo 31. A certeza é clara, haverá um julgamento. Contudo, muitos se esquecem disso. A prova está na passagem mencionada, indicando que Deus julgará o mundo com justiça. Embora o dia exato seja desconhecido, a certeza do julgamento é inegável. Até mesmo Jesus, durante sua vida terrena, desconhecia esse momento, como registrado em Mateus capítulo 24, versículos 35 e 36. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. A primeira vinda de Jesus foi marcada por amabilidade, cura e palavras transformadoras. Sua certeza de que o céu e a terra passariam reflete também a certeza de um julgamento futuro. Jesus, agora na condição divina, mantém a certeza de sua volta. A Bíblia afirma que Jesus retornará uma segunda vez, porém, sua chegada não será amistosa como na primeira. Sua ressurreição é a garantia dessa volta, que será para executar a justiça contra aqueles que não obedecem ao Evangelho. O Evangelho, segundo a Bíblia, abrange a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Obedecer a esse Evangelho implica morrer para os pecados, crer no sacrifício de Jesus, ser batizado por imersão e receber o Espírito Santo pela fé, simbolizando a ressurreição de Jesus. Obedeça o Evangelho através da fé pelo batismo e não tenha mais dúvidas ou medo da frustração que a expectativa da morte traz.